pare, olhe, escute o que está vindo. Essa forma mais eficaz de libertar o seu espírito. Siga os meus conselhos e com certeza vai se libertar. Mas se não me der ouvidos, a sua vida vai se complicar. Pare, olhe, escute o que está vindo. Essa forma mais eficaz de libertar o seu espírito. Siga os meus conselhos e com certeza vai se libertar. Mas se não me der ouvidos, a sua vida vai se complicar. Tô chegando mais uma vez, você não quer o mestre de verdade. Sou atrás, representando a voz do senhor da atrocidade. Quando ver alguma cabra, sempre vai lembrar de mim. Porque eu sempre falei disso, sempre falei como vai ser o seu fim. Os vermes estão comendo o seu corpo apodrecido dentro do cachorro lacrado e ninguém tá vendo isso. A beleza do ser humano foi pro saco como sempre. Todo mundo vai pro mesmo buraco indiferente. Família, credo, cor, raça ou classe social. Frase é meio clichê, mas que se foda, essa é a real. Passando recado pros seres alienados que pensam que a vida é só festa, estão todos condenados. O inferno espera sua alma pra dar as boas-vindas e reservar um trabalho escravo pra sua alma que já está perdida. Tá pensando que é só morrer e já era. Quem dera se fosse fácil assim, se acredita, então espera. Pare, olhe, escute o que está vindo. Essa forma mais eficaz de libertar o seu espírito. Siga os meus conselhos e com certeza vai se libertar. Mas se não me der ouvidos, a sua vida vai se complicar. Pare, olhe, escute o que está vindo. Essa forma mais eficaz de libertar o seu espírito. Siga os meus conselhos e com certeza vai se libertar. Mas se não me der ouvidos, a sua vida vai se complicar. Não faça a sua parte que você vai terminar. Quando chegar a sua morte, não adianta se ajoelhar e rezar. Vem tipo alguma santa fazendo a intercessão, porque já vai estar condenado, sua alma já pertence ao mundo cão. Vai sofrer igual a muitos que aguardam a sua chegada. Essa porra não é história escrita em livros de contos de fada. O destino é a morte, fora isso nada é certo. Não tem porra nenhuma escrita e nem lápide no cemitério. Não tem epitáfio nem nada guardado, então siga sua mente. Aproveite o tempo que tem pra fazer algo inteligente. Deixe a sua marca nessa matrix que você vive, ou reúna suas forças pra sair desse labirinto triste. Onde pensa que está andando, evoluindo e crescendo, mas a grande realidade é que você está padecendo. Tá ficando doente, entrando em extrema depressão, na busca da felicidade que não visita o seu coração. Pare, olhe, escute o que está vindo. Essa forma mais eficaz de libertar o seu espírito. Siga os meus conselhos.